this that Mona touch. Yeah. É o Dan, bandida, breca o baile do bonde. Bolado e falando um monte. Se eu deixo ela monta em cima, não do jeito que eu gosto. Gasto com M da fonte, fumando fino na bomba. Do nada ela vem com a bunda, me prende, não tem fiança. De trança, de top, dança, balança. Joga pro track que te come, que te banca. Postura fica suave, é a mina do chefe. Não olha, não mexe da B.O. O papai inveja. No peito, na bunda e na Dior. E sem dó, eu colo de bonde pra derrubar a loja. Incomoda, ela quer o preto que hoje faz a moda. Cada dia um kit, sempre um kit foda. E se eu enjoar da nave, eu vou ter que lançar uma nova. É a mina do chefe, não olha, não mexe da B.O. O papai investe, no peito, na bunda e na Dior. E sem dó, eu colo de bonde pra derrubar a loja. Incomoda, ela quer o preto que hoje faz a moda. Cada dia um kit, sempre um kit foda. E se eu enjoar da nave, eu vou ter que lançar uma nova.